Eu sei porque eu sou pé. Parangjyoti é a luz suprema. Ah, tá, então é um caminho bem fácil, né? É porque, na verdade, o nome... vai chegar, vai dar uma caminhada. O nome, ele tem... Pelo menos no Vaishnavismo, né? Ele tem o nome e o sobrenome. O sobrenome seria, tipo, o seu título, a sua posição. E no caso do Vaishnavismo, existe a nomenclatura Dasa para os homens e Dasi para as mulheres. Dasa ou Dasi significa servo. Então, na verdade, você é serva ou servo daquele, do que representa aquele nome. Então, por exemplo, Jaya mesmo, Jaya Dasa. Né? Servo da vitória, mas não a vitória, não eu que sou vitorioso. Porque todos os nomes, todos esses os nomes em sânscrito, eles são expressões do divino. Então é o divino, o Deus, né, que tem essa expressão de vitória. Então você é servo da vitória divina, ou servo da vitória não dual divina. Então a gente nunca é. Por isso que eu digo que não estou na posição, porque o nome não se refere a mim, né? Eu sou um servo do nome. Não, mas ninguém está na posição, né, do mundo espiritual. É sempre um caminho que você vai... Pelo menos essa Swami que eu fiz lá da Bihar School, ela faz o mapa vesgo da pessoa. Acho que fica mais fácil, né, dar um espiritual, quando você vê o mapa da pessoa. Eu fiz o meu. Aí depois ela dá o nome, dá o mantra, né? Para você conquistar o nome do movimento Vaishnava, você precisa ser iniciado. É a iniciação. Que aí o mestre, seu mestre espiritual... Não, mas não é Vaishnava. Ah, tá. Eu achei que fosse. Uma Swami que é da linha, ela é discípula de Shivananda. Ah, tá. É outra linhagem. Tá. Mas é o mesmo procedimento, basicamente é o mesmo. Só que aí já tem essa visão, não é? Você não é servo do nome, você tem o nome como um ponto de busca, um caminho a ser buscado. É, mas pelo menos ela falou isso. Eu tinha uma iniciação há anos atrás lá da Ananda Marga que não me falaram nada disso. É porque tem essa busca. O nome é muito importante. E o guru, ele geralmente ele sabe. Ou ele faz um mapa para tentar ali definir, né, algo que tem a ver com a personalidade da pessoa, do discípulo. Exatamente. E no caso do Vaishnavismo, ele tem. Muitas vezes ele percebe assim qual é o perfil dessa pessoa. Então, dentro daquele perfil, é como o nome é muito pessoal. Ah, seu nome vai ser maçã verde, fica bacana para você. Tem um sentido ali espiritual. Né? E o mestre, ele percebe qual é aquele tino que você tem. Então, você vai ter que ser servo de tal aspecto do divino. Você então vai ser um servo desse aspecto do divino. Então, seu nome vai ser esse aspecto do divino. Aí você vai trabalhando dentro dessa consciência. E é impressionante, porque além desse termo, né, Jaya Dvaita, a vitória do absoluto, tem também uma outra referência, que é de Dvaita Acharya. Dvaita Acharya foi um mestre que foi associado de Chaitanya na Idade Média. E ele é uma encarnação de Vishnu e Shiva. É uma encarnação dupla. São as duas divindades numa pessoa só. Nossa. A Dvaita. E ele era muito filosófico, muito sério. E da linhagem da época, ele era o mais velhinho. Tanto que às vezes tem fotos assim, né? Aliás, pinturas baseadas nas descrições da época. Ele tem o cabelo branco, barbudo. Né? Então ele é o mais velhinho, o mais chato. Né? E aí eu sinto que às vezes quando eu vou conversar com o meu mestre, ele está todo assim sorridente. Quando ele vai conversar comigo, ele fica mais sisudo, fica mais sério. E eu não entendia isso, falei, cara, acho que não gosta de mim, né? Tudo bem, tem que aprender. Aí agora, a última vez que ele veio pro Brasil, eu conversei pessoalmente com ele, um pouco mais, assim, falei, sabe uma coisa, você não gosta de mim, eu tô nem aí também, vou ser natural com ele. Aí a coisa fluiu diferente, sabe? Aí eu percebi que não, é porque ele vê algo em mim que eu ainda não vejo, que é, de um cara chato, um cara sisudo, né? Mas é por causa do aspecto desse Jaya Dvaita, no caso, é algo mais sério, filosófico, um pouco mais... E falando muito de mim, né? Quando eu morava em Braja, com um monge, eu tinha o apelido de Massaranduba. É. Que era pesado. É. Aí teve uma situação que... Era um final de semana e eu era responsável pelo grupo de estudantes que ficavam lá. Isso foi no, acho que 2007, 2006. Então tinha um grupo de estudantes que ficavam lá durante um ano para estudar e eu era o coordenador deles. E era um final de semana de festa. Só que eu não queria saber de festa, né? Não tem problema que é festa, você não tem que estudar, tem que se dedicar. Aí na sexta-feira à noite estava tendo assim uma pizza, né? Todo mundo lá animado, conversando, eu. Aí quando eu olhei assim, eram já 9h45, quase 10 horas. Falei, pessoal, olha só, tá legal que hoje é festa, sábado, domingo também vai ter um festival. Mas não dá para ficar até esse horário aqui acordado não. Tá na hora de vocês terminarem, pararem com a conversa, já tá tarde, vocês têm que entrar no esquema da disciplina. Então, 5 minutos, todo mundo dormindo. Foi aquele silêncio. Eu virei assim, falei, ih, acho que... Falei, ah, mas tudo bem, fica mais 5 minutinhos, então fica tranquilo. Falei, cara, acho que sou meio pesado. Né? Depois fui melhorando um pouquinho, ficando mais cedrinho, uma coisa mais leve. Mas tem a ver muito com a questão do nome. Já o Swami não, o Swami ele já controla, porque significa controlar o sentido. É. Né? Então ele já controlou os sentidos, ele é um Swami. É. Ele tem que perseguir isso, né? É, na verdade, o Swami tem que continuar perseguindo. Na verdade, para todos nós, essa é a mesma ideia. Você é um servo que tem que estar buscando sempre uma melhoria. Entendi. Então, o Swami significa aquele que já dominou os sentidos, ele conseguiu trazer o sentido sob seu controle. Agora, muitas vezes, não que ele já tem adquirido isso, mas ele já está apto a alcançar, então ele recebe esse título. Tem uma iniciação também, a terceira iniciação, onde ele assume então esse compromisso de celibato e vida missionária, desprendimento das coisas materiais, família, lar. Aí você vai viver só com uma mochilinha, as roupinhas, um livro ali e de doações. É uma outra pegada, né? Não. Mas ritual de nomeação... Na verdade, fosse uma explosão sonora. É, são ondas, né? E uma explosão sonora respiratória. Por isso que se você ouve o seu som respiratório, você vê que ele tem uma sequência, um tempo. Ele trabalha dentro desse tempo. Então, o som é a origem. Como tem, por exemplo, na Bíblia, né? No início fez o verbo, mas o verbo não é simplesmente um verbo gramatical. O verbo é o som também, a fala, a voz, o sentido, né? O significado de algo através do som. Então, no início se fez o som. E na tradição védica, inclusive na tradição judaica também, o som tem uma importância muito grande. Na tradição védica, a mesma coisa. No início veio om. Do próprio e no Caibalion também, né? De Hermes Trismegisto, as tábuas herméticas lá. O todo é vibração, o todo é ritmo. Exato. E o todo também é polaridade. Tem as 7 leis lá, né? Exatamente. Então tem uma importância. É, o todo é vibração. É. O som vibra. E agora, se você vê, por exemplo, muitas tradições, os indígenas mesmo, eles não têm uma escritura. Tem um trabalho ali redigido. Então é como se eles não tivessem passado por esse processo todo que de 5 mil anos para cá, o conhecimento espiritual, metafísico dos Vedas passou, né? Da forma oral para a forma escrita. E isso talvez explique um pouco dessa disparidade, né, entre a cultura indígena e a cultura moderna. E aí quando você vê, por exemplo, a maneira como, né, se tenta às vezes aproximar a cultura indígena da nossa cultura moderna, você vai ter sempre um choque. Não somente agora, mas também desde a colonização portuguesa, né, das outras colônias que foram feitas no Brasil, de impor ao índio. Então tem uma dificuldade justamente por isso, porque é uma outra maneira de preservar a cultura. E esse índio, né, que passou esse conhecimento, ele faz esse trabalho de... Bom dia. De difusão da cultura e da tradição para a escrita. Ele é conferencista, Cacá Veragem com o pé. E aí tem vários trabalhos, assim, também de... Ah, ele é famoso. É, ele é famoso. É, porque tá se ocidentalizando, talvez seja para justamente isso, né? Para começar um legado aí de escrita. Fazer essa interface. Porque você imagina na comunidade, cada idoso vai passar o tempo de vida dele, cada idoso que morre na biblioteca. É, exatamente. Você tá perdendo ali o patrimônio. É, e se a cultura não estiver forte, quem. Os pranayamas e vai fazendo tudo isso como algo que tem sentido para você, e aí você sabe que para determinada situação, para determinada doença, eu tenho esses asanas aqui que eu posso usar, você está então tendo um domínio técnico que determinadas metodologias vão apenas ampliar para você a aplicação daquelas técnicas naquela metodologia. E a sua didática vai ser o desenvolvimento, então, das técnicas em metodologia. Ou, melhor, em metodologias. Quanto mais metodologias você conseguir abarcar, mais as técnicas vão se desenvolvendo. A maioria dos cursos de informação que eu notei, diferente de ti, é que eles falam para te ficar só numa... Aí, quando fizer aula... Para o estágio, faça só a metodologia que tu tá estudando. E aí, quando eu falei para a escola lá, tá fazendo rá. Mas é para eu fazer outras, para ir aprendendo. Ai, que estranho, porque aqui eles só deixam tu fazer. Mas eu acho que tá certo o que tu fala. Sim, porque é o que eu tô dizendo. Se você se especializar muito na metodologia, você vai se engessar. E aí o que acontece? A sua didática, ela vai ficar limitada. Por isso que, assim, o que eu tento focar, né, a proposta do curso, tem como a metodologia o Astanga, o Vinyasa Krama. Se você entende o Vinyasa Krama, você vai entender um pouco do mecanismo do Iyengar, o método Iyengar, o método Patabjoy, que é o Astanga Vinyasa. Você vai entender a essência vital do yoga. Entende? Isso que é o ponto central, está ali. E se você foca nesse método, você vai fazer, vai estar inserido em qualquer método. Qualquer metodologia vai estar ali, porque todas elas, de uma forma ou de outra, elas dependem do Ashtanga Vinyasa, do Vinyasa Krama. Mas quando eu, por exemplo, fazendo os relatórios, assim, qual foi a metodologia empregada? Foi uma aula de rata, eu não consigo olhar assim, hoje é nem muito menos, então, claro que tem alguns professores e professoras que eu já estou conhecendo um pouco melhor, então eu tenho suspeitas, talvez fosse, eu acho que você viu, entende bem disso, vejo que ela entende daquilo, mas eu não consigo hoje falar para você, olha, essa foi uma metodologia X, talvez só o Ayen é algo bem específico, mas dentre tantas que existem, eu não sei qual é. Aí no caso a gente vai considerar, né? Não seria nem por metodologias, nomenclatura, né? Mas você vai ver como que é a metodologia de aula dele, como que é o desenho da aula. Começo, início, meio, fim. Se ele usa... Se abordou dentro do yoga, teve asana, não teve pranayama, olha, não teve... então tá. Entendeu? Eu fiz nesse sentido. E como ele conduz isso, como é a maneira como ele conduz, né, que ele pode dar, agora vamos meditar. Mas como que ele conduz essa transição? Como que ele cria? Aí já é didática. Como que ele interage com os alunos? Como que ele consegue ali perceber a necessidade de diferentes alunos? Entende? Essa fluidez dele na aula... Seria didática. A didática. Como que ele lida com problemas? A didática de um professor de yoga, ela vai revelar como que ele lida com os problemas, com as dificuldades em aula, que na verdade reflete as dificuldades dele na vida. Não tem como um professor de yoga ele ser assim super hábil na aula e não saber lidar com os problemas na vida dele. E ao contrário, quanto mais ele consegue lidar com os problemas na vida, mais a aula dele vai ser uma conjunção de tudo isso, técnica, metodologia, E aos poucos a própria metodologia vai ser uma metodologia dele. Não que ele vai criar uma metodologia, mas ele tem um modelo de aula já que vai o diferenciando cada vez mais das outras. Talvez a dele, a minha metodologia, é uma combinação das metodologias X, Y, Z e de outra coisa. À medida que você vai ganhando autonomia na sua aula, que você vai se desprendendo um pouco mais do medo técnico ou da expectativa metodológica, entende? Ou do seu modelo mental, do seu mindset didático, você consegue ser mais autêntico. É essa autenticidade que vai ser assim como que a junção dos três elementos. E isso é o que distingue um professor bom, aquele professor que começa assim ficar conhecido e todo mundo quer fazer a aula, e todo mundo gosta da aula e tal. Professor mais carismático, né? É um professor que tem essa habilidade de autonomia. Ele não é... Nossa, será que se fizer isso, será que se o Ainga vê se eu estou fazendo ali... É. Ou será que, poxa, me formei com o Patabi Joyce, estudei com o Patabi Joyce, mas não estou mais afim de fazer Astanga Vinyasa. Estou afim de fazer Hatha Yoga. E será que vai ficar, se ele ficaria bravo comigo? Aí é porque você deixou de ser um instrutor e passou a ser um discípulo. Um seguidor. Não, eu acho bem interessante ter essa versatilidade. Eu acho que é tão enriquecedora, né, assim... Não sei se vocês entenderam, mas isso tem a ver com essa ideia que o Musaki diz aqui. Entre ser uma produção de profissionais do yoga, ou seja, vocês estão se formando nesse método. De Rose. Ou o método Jaya. Em vez de estar construindo pessoas capazes de exercer profissões. Tem que ser isso, né? É esse o ponto. Não é? Então, a questão assim de dar um conhecimento que seja um conhecimento capaz de ser transformado por vocês. E não um conhecimento pronto que vocês têm que se enquadrar. É assim. Aprender. Aí. Não. Mecânico, né? Não é mecânico, não é. Por isso que ele fala aí, né? Seja você mesmo. Ou seja, autoconhecimento. Agora, se a gente ficar fortalecendo as nossas personas, como a sociedade manda, né? Você tem papel de filha, de funcionária, de mãe, de pai, de primo, de tio, em cada um desses momentos que você se encontra no ambiente, representando esse papel, você o representa. Onde está aí o seja você mesmo? Exatamente. É você mesma. Como mãe, como filha, como mulher, como funcionária, como professora, você, eu mesma. E isso eu acho muito desafiador, porque a gente muito vai de bom. Encontro a os padrões, né, os modelos. É isso. Por isso que a prática pessoal dentro do yoga ajuda no processo de autoconhecimento, porque você vai percebendo você mesmo, as suas zonas de conforto, de desconforto, vai conhecendo isso, né, e você pode reconhecer isso no outro. Exatamente. Tem dois fatores também. Um é, a gente está em constante mudança numa esfera. Mas o núcleo dessa esfera não muda. E o que dá essa facilidade de a gente transitar no mundo, relacionar com as coisas e problemas e solucionar essa antifragilidade é a capacidade que a gente tem de manter esse princípio do que nós somos enquanto nós estamos numa mudança constante. Imagina uma esfera dentro de uma outra. A mais externa, ela está sempre fluindo, mas a interna ali está focada. Isso que vocês estão entendendo é o ponto que eu quero que vocês entendam mesmo. Não importa a vestimenta, não importa a roupa, não importa o local, não importa a condição nenhuma. Sim. Se você está feliz da vida porque está tudo dando certo, se está tudo dando errado, existe um elemento aí que é o seu eu, que ele não está sendo afetado por nada disso. É a mente que cria a nossa afetação pelas coisas. E se a gente está concentrado nessa essência que nós somos, você vai ser capaz de, com o mínimo de domínio técnico e com o mínimo de habilidade metodológica, desenvolver a sua didática da melhor forma possível. Por isso que eu já falei algumas vezes atrás que o mínimo vai ser mais. Menos é mais. O menos é mais. Então, quanto mais simples, mais enxuta Porém, quanto mais base na, assim, no conhecimento essencial das técnicas, no conhecimento essencial de um método, quanto mais simples tudo isso, não querer dar uma aula super rebuscada, cheia de assuntos complexos, mais simples, é que você vai conseguir levar a pessoa à experiência que ela precisa ter. Que é uma experiência com ela mesma. Entende? Então, é esse o ponto mesmo. E eu até comentei isso lá em, com a turma no Rio, e tiveram duas situações. Uma em aula que eu comentei, e depois, na semana seguinte, eu tive uma reunião e acabei encontrando com uma professora de 2013, que foi assim, engraçado. Eu comentei com os alunos, né, que eu acharia legal você poder dar aula, no caso dos homens, né, ou até as mulheres, mas com traje de um ambiente assim, completamente insólito para o yoga. Por exemplo, você dar aula de terno e gravata. Ou as mulheres darem roupa, né, com roupa bem assim, formal, né? Mas imagina isso, é possível? Tenta imaginar se isso é possível. Porque não é a roupa que vai dar as condições, né? Mas é esse ponto que a gente tem que entender, que o yoga está num outro nível, que não é... Mas aí, de repente, no metrô, você está do lado de uma pessoa assim, extremamente ansiosa, e você trazer paz. A mulher está falando alto, você continua lendo o seu Bhagavad Gita. Alguma coisa vai acontecer ali que ela vai se voltar para ela. Mas assim, de você, por exemplo, estar ali porque o yoga não é indiano. O yoga não é uma coisa que para você experienciar, você tem que estar numa atmosfera hindu. Não é isso. É um estado de consciência. Então, se você está, sei lá, dentro de uma igreja, você está no metrô, se você está com uma roupa social, executiva, seja o que for, se você está lidando com criança, você está lidando com um idoso, está lidando com uma pessoa que está prestes a abandonar o corpo, está, sei lá. O ponto ainda é o mesmo, você está ali centrado, transmitir aquilo que você está percebendo que é necessário para a pessoa. Isso é didático. O fundamental está nesse centro mesmo. Então, assim, o que eu vejo que às vezes a dificuldade didática de alguns instrutores pode ser isso. Não desenvolveu esse estado de presença dele consigo. Ou não que não seja capaz disso, de repente não deu importância para isso. Mas aí o tempo, né, a experiência, sim, prática, é a profissão de professor, né? Acho que é um fator que o tempo ajuda. Eu tenho um aluno em particular, ele é empresário, e ele me contou que desde os 30 anos ele assumiu a empresa do pai, ele sempre comandou mais de 800, sei lá, quantos funcionários, então ele sempre teve muita responsabilidade, né? Aí você vai fazendo a leitura, você vai refinando o que escuta, você vai fazendo a leitura daquilo que ele é passado. E eu dou aula para ele toda semana, ele tem muito dinheiro, então tem duas secretárias, o tempo dele, logicamente, é super escasso, e ele tudo ele pega no iPhone, ele faz tudo no iPhone, ele tem uma agenda que ele segue, ele é extremamente focado, e ele... Ah, eu levanto e me mostrou, olha aqui, Daniela, 6:30, meditação. 7:00, café da manhã, não sei o quê. 7:15, não sei o quê, né? E a agenda dele, dia após dia e diário. Ele escreve um diário todo dia no iPhone, no tecladinho. Aí eu vi, tem aula que eu dou pra ele, que eu vou lá, e eu só converso. Ele só fala, a gente conversa, eu falei, olha, seria interessante pra você, você é super focado e tal. Mas observar o tanto de controle que tem nisso, porque ele toma remédios fortíssimos para dormir, ele não dorme. Se ele não tomar remédio, se não tomar remédio, fica 5, 6 dias sem dormir. Então experimenta, de repente, um retiro, né? Para você sair, tirar tudo, sair dessa formalidade toda e ir para um outro. E como você vai se ver nesse outro momento, né? E agora ele está super... Até se alguém aqui souber de algum retiro bom, né? Me fala que ele falou que tá louco para ir num retiro. Ah, legal. Para ir num, né? Então você vê, às vezes a sensibilidade, né? Uma pessoa no... Ele faz mil coisas, inclusive mil esportes. Então, tem dia, como foi a última aula, que a gente só conversou. Eu fiquei lá de analista, de terapeuta, ouvindo. Mas é isso. É isso aí. Você está ajudando no desenvolvimento dele. Porque yoga não é ginástica. Sim. Yoga, a gente tem que ver yoga como um processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e despertar espiritual. Se você consegue fazer isso com a pessoa sem usar os asanas, você está fazendo yoga. E ele já leu o Gita, um Gita que eu falei para ele, já leu duas vezes, agora eu falei outro de outra tradução, ele já comprou. Ainda tem sede de conhecimento. Não, é empresário. Imagina, mais de 800 funcionários, milionários, super focado desde os 30 anos, ariano, né, assim. Mas, imagina, você ter diante de você uma pessoa que você não toma remédio, fica sem dormir 4 dias. E ele é espírita ainda, frequenta sempre espírita. Eu falei, nossa, que dádiva ter um... Eu aprendo muito com ele, na verdade. É, são pessoas, assim, quando tem esses valores, né, você vê que são pessoas especiais. E ele medita, começou a fazer aula de yoga, já todo dia o cara medita. Eu fico impressionada com o foco dele, né? O foco e a disciplina. Austeridade, disciplina dele. Extremamente disciplinado, mas em contraponto, o resultado disso para ele, não dorme. Falei, Daniel, eu como em 3 minutos. Nossa. Isso aí no longo dos anos. Aí essa aula eu comecei a falar tudo sobre alimentação para ele, sobre a coisa bem fisiológica, né? Salivação, né? Os ácidos, salivação que tem a ver com ácido. E ele já me mandou um WhatsApp e falou assim, já estou fazendo, já estou tentando fazer como está falando.